Para o táxi, o 4234 da Azul, 3 horas e 30 minutos de autonomia, 108 a bordo, alternada é Maceió. Azul 4234, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Taxi Índia. Quando o próximo chame Torre em 1, 18 decimal 95, ajuste no 0 no 4. 1-0 no 4, autorizado o táxi até a 1-0 via Índia, lá 1895, Azul 4234. M3312, descida autorizada até o nível de voo 050 dessa via Mare 1014. Azul 4234, autorizado a alinhar e decolar a pista 1-0, vento 050 graus 049. Seguindo ingresso e decolagem da 1-0 Salvador, Azul 4234. Solicitação, mantém o perfil da chegada, previsão após etapa e voar Serra Vitor 366. Salvador, Sideral 9970 para pushback e acionamento, bom dia. Sideral 9970, bom dia, ciente do acionamento, chame pronto para o táxi. Chamará para o táxi, Sideral 9970. Papapá, Alfa Delta Romeu, controle. Azul 4234, decola 58, controle Salvador 1198, bom voo. 198, eu volto 4234. Controle Salvador, Azul 4234, na PUCA. Azul 4234. Duval 350 via saída PUCA, vigilando. 350 via PUCA, Azul 4234. Olhe para a informação, o Hotel Romeo Golf foi seguindo pela Arno, a respeito do Açu, agora vai com proa de Itapuã. Qual a intenção do Hotel Romeo Golf? Fazer imagens aéreas da Arno. Gente, o limite para a sua autorização aqui é patamares, ok? Certo. Voo no 649, chame Recife em 128, corrija 12. 8.35. 128-35, 649, bom dia. 9970 autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero, via táxi Inter. Quando o próximo, chame torre em 118-95, ajuste no zero no 4, morro. Ok, livre táxi, ponto de espera, 118-95, federal 9970. Salvador, muito bom dia, Federal 9970, aproximando ponto de espera para mim. Federal 9970, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 050 graus 049. Alinhar e decolar 9970. Yankee Romeu Lima, visual, segue para a região do comércio, 104, ajuste do altímetro, informe a altitude que manterá. 0-4, agora para a informe quando na vertical do, da região do comércio. Belene. Olá. Estou aqui perto de Estela Maris. Tony Salvador, bom dia, gol 2199, descendo 1-5-0-10. Gol 2199, descida autorizada até o nível de voo 050. E a chegada a Mari, 14-0-4, ajude. 050 na Mari, ajude 1-0-4. É, solicita uma etapa presente, precisa? Mantenha o perfil da chegada, da Tizia, procedimento MDB Zulu, 1014, gol 2199. Entre 10 e 10, pode completar o RNAV da 10? Copiada a sua solicitação, aguarde a autorização do RNAV. Tem que descer no guardar no RNAV, eu vou 2199. Controle Sideral 9970, está cruzando 1300 na reta de decolagem, bom dia. Sobre a modulada, mais uma aeronave transmitiu ao mesmo tempo, Sideral 9970, contato radar na decolagem, Tuba, via saída Momo ao 320. Saída Momo, subindo ao 320, 9970. Xanerme é a 312, descida autorizada até 2500 pés, 2500 pés. Autorizado da presente pro do Serra Vitor 366, onde completa a final da Renata. Bom dia, Salvador. Está 3304. Está 3304, desça via até 4000 pés. Autorizado a dessa via chegada ponta até 4.010, 1014, procedimento previsto em bebê Zulu. Posso completar e estar até ponta e a partir daí aguardar o 367 para a final RNAV? Está anotado sua solicitação, aguarde autorização para a RNAV, mantendo a chegada dessa via. Via aguardando o RNAV para 4.014. Azul 2783, Chanel Centro, Recife, na sequência 128, decimal 8. 0200, azul 2796, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vai estar pronto, azul 2796. Chame o Centro Recife na frequência 128, decimal 8. 1288, 2783, bom dia. Controle, onde está o meu louco? Prossiga. Para a próxima fora de Itapuã, senhor. Se autorizado, transfere para a torre para cruzamento 190 e pouso na RMA. Papá Romeu, até Romeu Gol, chame agora a torre de controle 18 decimal 95 para a autorização de cruzamento. Chamará a torre 5895, graças. Salvador, Papa Romeu, Hotel Romeu Golfo. Hotel Romeu Golfo, prossiga. Na próxima fala de Itapuã, senhora, está autorizado cruzamento da 190 e pouso na RMAR. Sim, se cruza da presente, Hotel Romeu Golfo, é final da 190. Cruzada presente, Hotel Romeu Golfo. Autorizado o cruzamento da final da 1-0, QNH 1-0-1-4, Hotel Romeu Golf. Autorizado 1-0-1-4, Golf. Azul 4234, chame o Centro Recife em 1-2-6-8-5. 2-6-8-5-4-2-4. Liberal 9970, Voicog. Pronto, Cogbo 9970, obrigado. Gol 2199 ainda não. Não tem o perfil dessa via, aguardando a autorização do mesmo. Até o perfil dessa via, aguardando o gol 2199. Eu chamo a torre de controle 1-8-9-5. Reporte solo controlado de RMAL, vento em Salvador, 030 graus, 05 nós. Portal em solo controlado, hotel Ombra Luz. Salvador, Oceania 6312, bom dia. Oceania 6312, informa pista livre, ainda não avistado. QNH 1014, vento 030 graus, 059. Avistado agora, pouso autorizado, Oceania 6312, vento 30 graus, 59. Tinha que arrumar nenhum. Na 63, 12, solo 13, olhe para a primeira direita, solo Salvador, 12, 19. Considere solo ao 13, frequência livre, até o meu Golfo, bom dia. Autorizado, táxi, via táxi sem Alfa, Juliette, posição 03. Alfa, Juliette, 3304, ajuste navegação, está presente, voa na proa do Serra Vitor 368, desça, mantenha 4 mil pés, autorizado a final do procedimento Renato. Serra Vito 3.008 e 4.000, final Renato com 1.014. 3304, redução para 200 nós. 200 nós, ok. Azul 27, 96, ciente do acionamento, chame pronto para o táxi. Ciente, autorizado para o pushback em acionamento, azul 27, 96. E nada, chama torre de controle em 198-195. 18-95, passou, eu vou 2199, obrigado. Iniciando a partir do 3068-3304. VH final e reporte estabilizado no... Na final do procedimento, então 3304. Funcionar. Pouso 2199, pouso autorizado, pista 10, vento 060 graus 059. Eu e pouso na 10, gol 2199. Romeu Lima. Para Galeão 360, informação a Fox. General 9975, bom dia. Autorizado Galeão, via Pernambuco 857 até Moço. Nível 360. Preciso de saída da El, Leda, Irume, visto no zero, curva direita. Transponder 5541, frequência do controle Salvador em 119.8. Autorizado Galeão 360, até novembro 857, Moço. A saída é da Eleda Irume, vista 10, curva direita. 5541 é o transponder, 198 é o controle para o 9975. Geral 9975, cruzamento correto, reporte pronto para o pushback e acendamento. Reportará 9975. Eu vou ser aviso 3859, inicialmente deve vir a chegada, aguardando a autorização do 367. Bom dia, Gol 095, cliente da Foxtrot, autorização Confins, posição 5. Ona 095, abaixo de cópia Confins, perfil de saída árvore. Ah, boa. 2199, solo 21, olhe para a primeira direita, solo Salvador, 1219. Primeira direita, 219, solo, gol, 2199. Simbra, no visual 3304. Gente, aguarde só a pista livre, da 3304. Guardando. Gol 2199, bom dia, prossigo táxi Alfa, reporte Ângelo Juliette. Alfa, reporte Ângelo Juliette, gol 2199. Gol na 095, pronto cópia? 095, pronto cópia. Autorizado com fim, via Pesulo 21, nível 360, saída Arbor, após exposição Elefa. Pistona 0, curva direita. Transponder 5017, frequência do controle em 119.8. Afirmativo 360 autorizado com ponto rota, Pesulu 21, saída árvore, elétrico com curva direita. 5097, transponder, controle 1198, voo 1095. Voo 1095, procedimento correto, reporte pronto para acionamento. Reportaremos. Aproximando a Juliette, voo 2199. 2199, ingresso, parte principal via Juliette, posição 06 indicada. Parte principal 06, voo 2199. Sou, bom dia, Rio 5973, pesado, centro da informação. Foxtrot, negativo RNAV, autorização a descer. Rio 5973, bom dia, autorizado Recife, via Pesoluno 7, nível 390. Saída Pucca, transição Aracaju, pista no zero, curva esquerda. Transponder 5022, frequência do ponto Rio Salvador, em 1, 19.8. Rio, estamos autorizados para Recife, no nível 390, decolagem da Aracaju, Pesoluno 0. Pucca, Aracaju, primeira curva esquerda, 5022. Controle oferece 98, Rio 5973. Rio 5973, protegimento correto, reporte pronto para acionamento. Botará a nossa posição 7 no parque 3. Salvador, azul 2796, solicita táxi, PAB 59, autonomia 3 horas e 45, alterando o Maceió. Azul 2796, autorizado táxi, até o ponto de espera da pista no zero, via táxi Inter, quando próximo chame torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste 10 no 4, morro. Cliente autorizado táxi, até o ponto de espera da minha pista 1 no 0, quando próximo 1 no 8 decimal 95, ajuste 10 no 4, azul 2796. E o TAN 3304, prossigo táxi via taxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, TAN 3304. Da Juliette, TAN 3304. De passagem ao TR da Azul, após prosseguir via Juliette, parte principal, posição 08. Azul, principal para 08, TAN 3304. Solo, bom dia, 095, spec acionamento, 5. 95, bom dia. Aguarde a passagem depois da TAM. A retaguarda pode lhe direcionar, chame pronto para o táxi. Após o TAM autorizado, chama ali no táxi, voo 095. Azul 2796, autorizado a linha de decolar pista 10, vento 060 graus, 0669. Gente, autorizado a linha de decolar pista 10, pista 10 azul 27 na BR. Stan 3859, desse mantenha 2500 pés, após servidor 367, vou servidor 366, forma estabilizada na final R9. Ok, vai voar na sua 366, 2500, após servidor. Quero instruído 367 e iniciar o procedimento até o 366 e 2500 na descida, após o 367. Stan 3859. 9169, descida autorizada até 4000 pés, desce via chegada Mari, cliente da solicitação do RNAV, aguarde a autorização do mesmo 1014. Guarulhos, via peso Luno 0 até Taubaté, nível 320, perfil de saída da EL, Leda, Mótiva, pistono 0, primeira curva direita, transponder 5031, frequência do controle em 1, 19, decimal 8. A maré é a bom. Afirmo, chegada bom, via chegada bom. Sozinho no 69. Controle, 3179, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. Poderá ver o que é 119, decimal 8. Gente, controle 119, decimal 8, azul 2796, agora. Bom, bom. Bom. Papatango Whisky, Serra Tango, autorizado, Goiânia, via pelo Whisky 42, nível 200. Perfil de saída Momo, transição VATAP, pista 17, primeira curva esquerda. Aciona o transponder 5537, frequência do controle em 119, decimal 8. Papatango, Whisky, Serra Tango, cotejamento correto, confirme pessoas a bordo. Confirme 04? Gente, para o acionamento, táxi e decolagem, chame torre em 118 decimal 95, ajuste no 014, bom voo. Para puxar acionamento, geral 9975. General 9975, entre coordenação de solo devido ao Bang 767 da Rio, efetuando o push no 03. Vai dar coordenação de solo 9975. Para o táxi 095, PAB 163, 3 e 10, Campinas. Bono 095, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Taxi Índia, onde o próximo chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 04. Índia, quando pronto, 295, voo 095, obrigado, bom dia. Data final 3859. É 3859, completa final, torre no 8895. 8895, bom dia. Táxi Rio, 973, 2 a bordo, 5 horas de autonomia, está alternando. Salvador. Repita a autonomia, por gentileza, Rio 5973. 4 horas. 1095. Mantenha o 095. Chame torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no quadro. 0 no 4, já pode ser. Salvador. Suficiente o acionamento, chame para o táxi. Vai chamar para o táxi, está autorizado para o táxi. 859, chame a torre em 198 decimal 95. 59, final, baixar, aprovado. 3859, pouso autorizado, pistão 10, vento 060 graus, 079. Pouso 3859. Torre, bom dia, Rio 5973, ponto de espera, como número 2, próximo. Rio 5973, mantenha o ponto de espera, dono. Whisky Serra Tango, prossiga. Acione chame táxi, Whisky Serra Tango. O 1095 autorizado a alinhar e manter pistão no céu. Afirmativo 095 ali, mantenha no zero. Ajuste do altímetro 1094 dessa na proa do Serra Vitor 367, autorizada final do RNAV. Solo 3000, libra a primeira direita, solo 1219. Direita 219. 10, aciona o transponder 0132, frequência do controle Salvador, em 1119, decimal 8, após. Juliette Serra, cotejamento correto, para acionamento, táxi e decolagem, chame torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 4, bom voo. Solo, Salvador, da 3859. 3859, autorizado táxi, via taxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, Juliette. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. 16, Campinas. No Hotel Juliette Serra, acione chame táxi. Era da pista no zero, via táxi Índia. Quando próximo, chame torre em 1, 18, decimal 95, ajuste no zero, no 4, por favor. Autorizado via parte até a Índia, via... Então, ponte espera da 190, lá vai chamar 1895, 1014, obrigado, 1095, decola 38, controle Salvador, 1198. 1198, gol 1095. 359, de passagem ao Boeing 737 da Sideral, já sendo via pátio 3, para o ponto de espera da 10, após ingresso, pátio principal via Juliette, posição 04. Sideral, 360, gol 1095. Irlandia 0997, pode esperar, pronto. Rio 5973, autorizado decolagem, vento 050 graus, 06219. Rio decolagem 10, Rio 5973. Federal, mantém o ponto de espera. Poderia repetir para a torre? Uísque Serra Tango, autorizado o táxi e a porte na Oscar. Federal 9975, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, o 9975. Whisky Serra Tango, autorizado o ingresso na cabeceira 197, reporte alinhado. E 5973 decola aos 41, controle Salvador, 119, decimal 8. Graças, bom dia. Salvador Rio 5973. Estabilizando a R9, o 9169. 9169, chega na torre de controle 18 decimal 95. 2895, 9169, obrigado. Salvador Rio 5973. Rio 5973. Ascensão autorizada ao nível de voo 330 via saída Puca. Inicialmente para 330, saída POCA. 69, pouso autorizado, pista 10, vento 050 graus, 089. Explosão 0919. Alinhado, prata no topo de serra. Whisky Serra Tango, aguarde autorização de decolagem. Aguarde, serra. Por 367, reporte estabilizado. Autorizado a O Whisky Serratão confirme esse trem. Afirmo. Sim. Quem é que é o meu Lima? Dado o táxi até a Oscar, reporte na Oscar. Hotel Juliette Serra, mantenha a posição. Papatango, Whisky Serra Tango, autorizado decolagem pista 17, vento 050 grau 089. Autorizado na sua de Serra Tango. Azul 9169, solo 45, olhe para a primeira direita, solo 12119. 219, para a direita, Sideral 9975, autorizado a alinhar e manter pista 10. Whisky Serra Tango decola os 45 no perfil da saída, aguardando transferência. Decola no perfil da saída, aguarda transferência, Whisky Serra Tango. 01. Tango, chame o controle 1198. 1198? Salvador, Serra Tango. Whisky Serra Tango, autorizada a ascensão ao 200, saída Momo, cancelada a restrição de altitude. Quando possível, informe. Whisky Serra Tango, suba ao 200. Sobe ao 200, Whisky Serra Tango na Momo. Com 973 passando Puca, cruzando 160, possibilidade de aprovar Romeo Fox 018. Aguarde, Rio. Controle Salvador, gol 9933, está cuidado final do R9510. Gol 9933, chame a torre de controle em 1 decimal 95. 1295, 9933, bom dia. Hotel Juliette Serra, aguarde para a decolagem. Hotel Juliette Serra, tem condições de decolagem imediata? Hotel Juliette Serra, autorizado decolagem pistão na 7, vento 040 grau 059. General Salerno. Sideral, aguarde para a decolagem. Oi, Salvador, bom dia, gol 9933, a 1 milha e meia do Serra Lima, 372. 9933, continue a aproximação, aguardando a pista livre, informa o helicóptero Alfa Serra 65, decolando agora da 17, QNH 104. Tenente, o Gol 9933, aguardando o 3. Sideral 9975, autorizado decolagem, vento 040 graus, 05 nós. Autorizado a decolagem na 10 para o 9975. Cruzamento para sinal da 190, prosseguindo para a LC e reporte visual com local de pouso. Pessoal 8, farol de Capua, hotel Juliette. Autorizado o WhatsApp. WhatsApp, Serra Tango. Voo 9095, chame Recife em 126 decimal, corrija 128 decimal 8. 1-2-2-2, voo 9095. Rio 5973, chame o Centro Recife em 126 decimal 85. 1-2-6-85. 198 para o 9975. Voo 9933, pouso autorizado pistão 0, vento 060 graus, 0612 de nós. Pode autorizar pista no 0, gol 9933. Recife, nível 350, via Pesulu 17 até Potro, após direto. Saída Puca, transição Aracaju, visto no 0, primeira curva esquerda. Transponder 5050, frequência do controle Salvador em 119.8. Xané 63, 1-2, cotizamento correto, reporte pronto para acionamento. O Alfa Juliette passou para a ponte, autorizado para ser querendo para Manati. Direto Manati, reporte 2-0 milhas afastado de Salvador. Para 2-0 milhas afastado de Salvador, Alfa Juliette. Controle Sideral 9975, é possível voar da El? Mantenha o perfil, sobe via Sideral 9975. Mantendo, subindo via 9975. Gol 9933, solo 51, livrar a primeira direita, solo 1219. 219 na próxima direita, gol 9933. Gol 9933, autorizado táxi, via taxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, gol 9933.